O tema de hoje é viver o momento presente. Tem um livro que se chama Você Pode Curar a Sua Vida, que é da Louise Hay. Ela tem uma frase que ela diz assim: o ponto de poder está sempre no momento presente. Então, o que nós temos de mais precioso é o momento presente, é o hoje. A nossa vida, nós temos o passado, nós temos o presente e o futuro. O passado, nós podemos lembrar, nós podemos ressignificar, nós podemos reparar, mas ele já passou, não é? E o que nós temos é apenas o dia de hoje. E o futuro, ele é uma consequência do que nós fazemos hoje. Então, nas nossas atividades do dia a dia, nós falamos, nós ouvimos, nós vemos, nós trabalhamos, nós aprendemos, nós fazemos muitas coisas. Mas a gente faz essas coisas de uma maneira superficial. A gente vê, mas não enxerga. Escuta, mas não ouve. Estuda, mas não aprende. Então, quer dizer que nós fazemos assim aquelas coisas de maneira superficial, porque nós deixamos passar muita coisa, né? A gente não fica envolvidos naquela situação. E a verdade é que nós vamos trabalhando de uma maneira automática, né? E a verdade é que nós, como seres humanos, nós podemos fazer as coisas de maneira consciente. E nós podemos também, dentro dessa maneira consciente, nos tornar mais refinados, mais sutis e mais belos também. Então, não tentemos assim automatizar a nossa vida, né? A eficiência, ela serve para uma máquina. O nosso corpo, ele foi feito para funcionar de maneira consciente e inteligente. E para a gente poder fazer isso, existem muitas técnicas que fazem com que a gente se volte, né, e preste atenção naquilo que nós estamos fazendo. E uma dessas técnicas é a técnica da meditação, que é muito utilizada, ela é muito recomendada na área da psicologia, na área da medicina. A nossa casa espírita também recomenda, né? Enfim, e ela pode ser praticada em todas as idades, desde criança até adultos, pessoas idosas, né? O que seria essa meditação? E esqueci de falar também que ela tem várias técnicas, né? Tem a meditação passiva, tem a meditação ativa, meditação guiada, meditação com música, as posturas a gente pode fazer sentado, pode fazer deitado, enfim. O que seria essa meditação? Acho que muitos de vocês já tiveram essa experiência, só que ela só funciona quando a gente faz ela com uma certa frequência, né? A meditação, ela faz com que a nossa mente, ela fique com atividade cerebral, atividade mental em equilíbrio. Quer dizer o quê? Através da minha respiração, eu vou inspirar e expirar várias vezes. Eu faço isso nas aulas de yoga. A gente faz antes todos os exercícios e nos minutos finais a gente faz a meditação. Então, nós iniciamos sempre com a inspiração e a expiração consciente. Aí, nós vamos automaticamente acalmando, né? E vem aquele bombardeio de pensamentos, de memórias, imaginação, até que vai chegando num ponto que vai cessando, né? Fica assim uma linha onde não tem pensamento, onde nós ficamos num estado meditativo. E é ali que reside o benefício da meditação. E outra técnica que eu também já presenciei, já vivenciei, se chama mindfulness, que é mente atenta. É estar presente no momento, no aqui e agora, né? E nos leva a desfrutar de cada momento, onde cada passo da nossa realidade, ele funciona como um laboratório. E eu vou trabalhar, eu vou me adaptando àquela situação que me aparece nesse meu laboratório, eu vou me adaptando e vou ficando assim, sem me queixar. Eu me adapto àquilo que se apresenta. Por exemplo, hoje, se eu tivesse uma proposta que eu queira limpar a minha casa, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar que eu vou varrer, eu vou pegar a vassoura e eu vou sentir o movimento que eu estou fazendo com a vassoura. Como eu vou segurar a vassoura? A minha mão, como ela está colocada, a minha coluna, eu estou envolvida nesse trabalho que é simplesmente diferente de eu pegar essa vassoura assim e ir varrendo. Então, eu tenho toda uma consciência corporal do que eu estou fazendo. Aí até eu posso ver, meu Deus, eu estou muito abaixada, eu tenho, né? Outra situação, eu vou fazer o almoço, né? Então, eu vou escolher o cardápio, eu vou separar os ingredientes, eu vou idealizar como eu vou fazer. Como eu vou cortar, eu vou higienizar, que utensílio que eu vou utilizar. Então, nessa ação, eu estou totalmente envolvida. E com certeza, aquilo que eu vou fazer vai ter um resultado muito bom. Quem vai comer essa comida também vai dizer que está muito bom. Porque eu coloquei, assim, vamos dizer, que cada fibra do meu ser naquilo que eu estou fazendo. Um outro exemplo. Isso é o trabalho da mente atenta. Outro exemplo é durante uma oração. A gente não faz uma oração sem estar numa postura de interiorização, sem nós pensarmos para quem nós vamos dirigir aquela oração, por que que vamos fazer aquela oração. Nós estamos muito envolvidos, até a nossa postura, muitas vezes é uma postura de súplica, de humildade, diante do sagrado, diante da nossa oração. Então, todas essas atividades do nosso cotidiano, elas podem ser utilizadas para a gente trabalhar a mente atenta. E nós vamos direcionar a nossa vontade para onde a gente quiser. E nós vamos, como eu falei, estar totalmente envolvidos naquilo que estamos fazendo. E quais são os benefícios que a gente tem com isso? São muitos os benefícios. No geral, a nossa saúde melhora, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental, os nossos relacionamentos, nós vamos ter mais equilíbrio, nós vamos ter mais tranquilidade. E também eu acredito que nós vamos ter atitudes mais acertadas. Porque, como nós estamos mais conscientes, depois nós não vamos ter aquela fala. Se eu tivesse, eu deveria ter. Sabe aquelas coisas que a gente faz depois que passou e que a gente repensa? Eu deveria ter falado assim, se eu tivesse feito assim, não ia acontecer. Então, nos traz bem para a realidade, né? E a verdade é que nós, como seres humanos, né, nós temos potenciais mais profundos e maiores para ser desenvolvidos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus reconhece essas possibilidades dentro de cada um de nós, significa que ele está olhando para algo que pode ser desenvolvido e que depende da nossa vontade e da nossa postura desenvolver esses potenciais. Então, quando Jesus disse: quem põe a mão no arado não olha para as coisas de trás, quer dizer, olha para o presente. Uma vez que nós estamos de posse desse arado, que é o nosso potencial, o que é um arado? O arado é um instrumento pesado e ele requer de nós vamos ter que utilizar as mãos, né, para poder direcionar esse arado, né? Ele requer força. E com essa força, nós vamos poder sulcar a terra para fazer a semeadura. Nós vamos ter essa força, né? Esse instrumento vai nos auxiliar a fazer, cavar a terra para depois semear. Então, quem põe a mão no arado e não olha para trás, foca naquilo que está fazendo, né? Foca no que está fazendo e desenvolve suas capacidades. Usa os instrumentos, está usando esse instrumento de uma maneira muito eficiente. Jesus, ele se utiliza dessa metáfora de que quando nós colocamos a mão no arado e não olhamos para trás, nós estamos usando um instrumento, uma ferramenta, uma possibilidade de que nós olhemos mais profundamente para essas coisas, né? Que nós prestemos mais atenção, realmente atenta, àquilo que nós estamos fazendo. Então, quando a gente concentra a nossa atenção nessas nossas atividades do dia a dia, nós vamos ter uma nova postura, uma nova atitude, né? Nós não só vamos ver as coisas, como nós vamos começar a refletir sobre as coisas. Nós não só vamos ouvir as coisas, como nós vamos entender o que as palavras estão nos dizendo. Nós não só vamos estudar, mas nós vamos aprender aquele conteúdo que nós estamos estudando. E quando a gente usa todas essas atividades, nós estamos desenvolvendo os nossos potenciais que estão latentes, que estão dentro de nós. Mas para isso, nós precisamos de muito trabalho, de exercício. E, segundo o Evangelho de Emmanuel, em Lucas, no capítulo 62, ele vai falar do arado. E aí eu vou colocar para vocês. O arado é o aparelho de todos os tempos. Ele é pesado, demanda esforço e colaboração entre o homem e a máquina. Examinemos e reflitamos sobre o símbolo que Jesus usou. O arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, Não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, o que que o arado representa? O momento presente. O que que nós estamos fazendo? Como nós estamos construindo? Como nós estamos trabalhando para colher lá no futuro? Essa é a reflexão. E nós não precisamos nos preocupar com o futuro se nós trabalharmos bem no momento presente, o futuro ele vai florescer naturalmente. E para encerrar, eu escolhi uma frase, é antiga, mas é sempre atual. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o dia de hoje sempre nos oferece muitas possibilidades. A gente tem que estar aberto, estar preparado para esse trabalho.